Colômbia 211, aguarde um minutinho, cópia. A saída da El Leda após Irume. Então, de Irume aguardando, é 219. Para o Taxa 3890, temos voo 50 a bordo, alternando Natal, 3 horas e 35. 3h55? 3h35. Ok, tá 3890, livre táxi à direita, ponto de espera da 1-0-18-9-5, a torre, tenha uma boa viagem. À direita, ponto de espera 1895, obrigado, bom dia. Tá 3890, só uma curiosidade, esse Airbus aí já é o Airbus Neo? Não, esse aqui é o Charmer. Não, nem voa. Ah, ok. Salvador, bom dia, 3890, ponto 0, 3890, bom dia, por livre decolagem, 15 graus. Autorizado decolagem, 3890. Salvador, bom dia, azul 2753, motor. O azul 2783 chamou pra cópia? Afirma, pronto, cópia 2783. Ok, aguarde um minutinho, esse é o segundo, a saída é Argo Elefa. Argo Transição Elefa, aguardando 2783. O Oceana 6211, cópia. Azul 2783, foto cópia. Cópia. Autorizado Vitória Conquista, nível 200, conforme rota do plano apresentado. Decola da 10, curva à direita, saída Arbor, Elefa, controle 119.35. E o transponder, aguarde coordenação com centro para o transponder, o 2783. Autorizado 300, decolando 0, curva direita, boa transição, ela é a sua frequência controle inicial 1935, aguardando o transponder, o azul 2783. Correto, e reporte para o puxa acionamento no FAT 3. Patrocando pronto, o azul 2783. Deixa na 6219, na escuta, para qual? 6211, prossegue. Autorizado Galeão, nível 360. Via UP November 857 até Monso. A decolagem é da 10, saída da El Leda Irume. O controle 119.35 e o transponder é o 5141. Retrô 3890, contato radar na decolagem, saída PUCA. Sobe e mantém o nível de voo 330, esse vigilante. Puca, sobe ao 330, ciente, está 3890. Azul 2783, o solo voltando? Possível. A sua companhia fez uma DLA aqui para 10, 16. Por esse motivo ainda o transponder não foi gerado. Aguarde só um instante de coordenação. Gente. menos aí nas previsões, o senhor vai ter que aguardar mais uns 30, 35 minutos a geração desse transponder, ok? E o seu plano, o horário de decolagem é 1 no 0, 1 no 6. Gente, então mantém as primeiras informações então, né? Mantém até a cópia do transponder, o 273. Gente, então aguardando a autorização final do 273. Tá pronto agora. Autorizado Brasília, o nível 360 via Ampes do Luf 17 até a Pino. Após decolagem da 10, curva à direita, saída árvore, após Elefa, controle 119.35. O transponder é o 51, gol no 865. Autorizado 360, agora Elefa. Correto, gol 865, chame, puxa a chanometra. Chamaram. Paulo, Salvador, bom dia, o chané 6225, informação até a cópia. O chané 6225, bom dia, está autorizado Brasília, nível 380, via Pesulu 17 até Apino. Decola da 10, curva direita, saída árvore, após Elefa, controle 119.35, transponder 5152. Autorizado Brasília, nível 380, via Apesulo 17 até a Pino. Decola da 10, primeira curva direita, árvore, transição Elefa, controle 119.35, transponder 5152. É o Oxalea 6225, está no portal 6. Correto, cotejamento 6225 Toshiné, chame, puxa a franeta. Salvador, gol 19.63.03, solicita puxa para adicionamento. 19.63, está autorizado, puxa adicionamento no portão 3, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, gol 19.63. 5, alterno 2685. 1245-2085, está 3890, obrigado, bom dia. 2783. Diga, 2783. Olha, seguindo a nossa coordenação, o plano válido seria o da 0930. Eles desconhecem a DLA. Ok, então vou questionar aqui ao IF, local. Aguarde, faz taxa na escuta. Escuta aí, aguardando o 2783. Salvador, o senhor é 62 do nono? 62 do nono, prossiga. Autorizado, puxa acionamento, chame táxi, 62 do nono. Autorizado, chamei para o táxi, 62 do nono. Para o táxi, o gol 1963, 162, 415, Florianópolis. Ok, o gol 1963. Tá autorizado, táxi à direita, ponto espelho da 01895, a torre. Ponto espelho 1895, vou 1963, táxi à direita. Do 2783, o solo. Ok, acabamos de entrar em contato aqui com a IF, operador local aqui, e ele checou lá no sistema dele e tem realmente essa DLA que foi feita ao 0015 Zulu, ou seja, de hoje, né? 0015, então, quase 9 horas atrás, essa DLA. Ah, gente, vamos entrar novamente em coordenação aqui com a nossa coordenação para ver o motivo dessa DLA e o que eles podem fazer pela gente. Obrigado. Nada. Salvador, bom dia, Oceaner 6225 no 62, eu estou chegando de acionamento. Portal 62 está autorizado. O 6225, chama o táxi. Autorizado, 6225. O gol no 865, posição número 1, chegando de acionamento. O gol no 865, no portal 01, está autorizado, reposto táxi. Reposto. Salvador, bom dia, gol 963, próximo a 0-0. 63, bom dia, linha de decolar, 150 graus, 62. A linha decola no 0, gol 963. 3, decola 33, controle 1, 19, décimo 35, vou ver. 19, 35, obrigado, boa. Controle, bom dia, voo 963. Voo 963, contato radar na decolagem, suba via, saída da EL para o nível 360. 360, ciente. Seja possível voar da EL direto, Olinda? Tem a prova 2000, após estar autorizado com a direita na prova de Leda. Direita Leda, já está iniciando 2000, Gol 1963. Gente, Gol 1865, táxi à direita no ponto de espera da 10, 1895 a torre. Táxi à direita, 1895 a torre, Gol 1865. Alô, Alô, Gol 9096. Direita, funcionamento à posição, por Deus, por favor. Ok, vou no 093, acione, reporte táxi, reporte para o push, melhor. Obrigado, acionamento, reporte para o push, ou não, 093. Sou Channel 62, Uno Uno, com Uno Uno 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Campinas. Copiado, 62 Uno Uno, táxi em frente, ponto de espera da 10, 1895 a torre, táxi via Índia. Via Índia, ponto de espera, 395, Channel 62, Uno Uno. Salvador, bom dia, o Azul, Alfa, Yankee, Kilo. Alfa, Yankee, Kilo, prossiga, bom dia. Solicita autorização de reboque do PAD 3 para o PAD principal, posição 02. Autorizado, iniciar o reboque. Chame para ingresso no PAD principal, Alfa, Yankee, Kilo. Alfa, Yankee, Kilo, chamará para ingresso no PAD principal. Alô, Channel 6225, é só receber a portadora, ok? 97 a bordo, 3 horas de Goiânia, alternado. Ok, o Channel 6255 copiado, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 101-01895 a torre, boa viagem. 1895 a torre, ou 6225 a prioridade. Alô, Gol 9096, ponto para o pushback. Ok, Gol 0093. Aguarde um minutinho para iniciar o push, devido a um R2 da Oxanet taxiando pelo pátio. Em um minuto será autorizado. Aguarde, por não. Salvador, bom dia, passarinho do 2229, na sua escuta agora. Zero, tá 10, pronto pra decolar. 02, bom, tá ali, Matheus. Ali, Matheus, 062. 229, adicione identificação, livre de desvios, reporte unidade de descida ou retorno, desvio voando mare. Tá ok, identificou, mantendo o 1970, vai reportar para a descida. Controle, vou no 865, decolou. Vou no 865, contato radar na decolagem, suba via, saída árvore para o nível 360. Saída árvore 360, vou no 0865. Uma chance de voar elétrico, voo no 865. Tem o perfil, voo no 865. Então, mas... Sono 963, Chame Centro Recife, 1251, Antena 133-25. 251-3325, Gona Loga 3. Para o descido, passaria 2229. Passaria 2229, desço para o nível 050, ajustado 014. Para o 050, ajustado no 014. Vai manter essa proa aqui por mais umas 30 milhas. Gente. Uno 865, voe Elefa da presente. Direto Elefa, Uno 865, graças. Olá, 62. 6225, alinhado com a gente. Eu estou aguardando aqui. Está pronto para o táxi, 3 horas de autonomia, alterna de Campinas, com o POB 113. 2093, táxi à direita no ponto de espera da 10-1895 a 2. Está autorizado até o ponto de espera da 10, controlado 1895, 1903, muito obrigado. Paulo Salvador, Alfa e Anquilo, solicita ingresso, parte principal até a posição 02. Autorizado, Alfa e Anquilo. Alfa e Anquilo, ingressando ao parque. Bom dia, no 093, após o Oxenea. Após o Oxenea, na decolagem, subavia saída da EL para o nível 360. E a da EL direto nível 360, Chané 6211. Chané 6211, da presente voa aí, Leda. Da presente Leda, obrigado, 6211. Chego 2229, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. Para 4 mil pés, no 014, passaria do 2229. Livre de decolagem no 50 graus, 62. Vai iniciando, acelerador. No 865, chame centro Recife. Frequência 1260, antena 1288. 35, decola 45, controle 1, 19, mal 35, vou ver. 19, 35, obrigado, garoto. Olha, Salvador, acionar na 225, bom dia. Anéia 225, contato radar na decolagem, suba via, ar portuário nível 380. Ah, bom, 380, 225. Sureza, prova de elefa, apaixonada na 225. Até o perfil, chanel na 225. Mas eu perfil na 225. Nova Salvador, Alckmin aqui, Kiro, finalizando o reboque na posição 02. Grata, bom dia. Gente, Alckmin aqui, ó. Nada. Desculpa. O transponder é o 5410 e o seu nível agora foi autorizado para o 1160, nível final. Gente, 5410 transponder, nível final 1160. Está autorizado, puxa acionamento no faixa 3 Chantax, o 2783. Livre de espera, maior para o taxa azul 2783. 11 horas, rumo oposto, 2, 6 milhas, com a TR-72 passando nível 1-1-0 em descida para 4.000 pés. 7-1-6-2-5, possível para o 290 para livrar a forma. Confirma para onde? 295. Livre de desvios, Oxanel 6225. Livre, 6225. Controle, bom dia, gol 1093. 2229, informa o tráfego 1 hora, 19 milhas, rumo oposto, um Airbus 318, passando ao nível 095 em subida, em subida 380. Gente, temos 0993, 2229. 1093, contato radar na decolagem, suba via árvore para o nível 360. Para o 360, Papo de até 3, né? 0, gol no 0, 9, 3. Xanem 6225, após desvios, está autorizado Elefa. Após os desvios, Elefa, 6225, mais 10 meses. O Xanem 6211, no Xanem Centro Recife, 1251, até 1-3325. Recife 1251, alternado no 3325. Bom dia, Xanem 6211. Separa 2000 pés, ajuste no 014, falta de aliança, que da pistão no 0, reporte estabilizado. Traço de reportado anteriormente esperado. É, reportado estabilizado no X aí, 2229. Gente, o Xanem 6225, Xanem agora o Centro Recife, na frequência 1260, até na 1288. 260, 282, obrigado. Tem a possibilidade de voar Elefa para o 1093? Tá bom, 1093. Muito obrigado, pela direção. Estabilizando o ILSXA 2229, passarelo. Passarelo 2229, complete final, chame torre 1895. 1895, boa. Serra, Salvador. Esse é o 2783, está livre o táxi pelo pátio Índia. Ponto de espera da 1-0. Chame a torre em 1895. 2783, boa viagem. Gente, autorizado, pátio 3, 1 no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1985, obrigado e uma boa Páscoa. externo, baixado e travado, pode ser 2229. 299, pouso autorizado, 150 graus, 612, o ajuste no 094. Tive pouso da 102229. 93, chame centro Recife, 1260 até na 1288. 260, 288, grato. Rodou, bom dia, 2753, ponte espera 1-0. Mantenha o ponto espera, 2753. Três, alinhar e manter puxando. Ali, mantenha 1-0, azul, 273. Bom Salvador, bom parceiro 2229. 29-1211. 273, livre decolagem, 1-5-0, grato, 5-0. Livre decolagem, cabeceira 1-0, azul 2713. Parceiro 2229. 2229, tá ali o táxi via Alfa e chame da Juliette. Alfa da Juliette 2229. Antes na escuta do X-Ray Fox. Lança da Juliette 2229. 2229 da Passaredo. Autorizado o ingresso no pátio. Moto é a 1-4. Quem é até a 1-4, 2229. Solo Salvador, bom dia, Mike X-Ray Fox. Solo Salvador, Mike X-Ray Fox. Bom dia, Azul 2783, cruzando 2500 pés, sair da árvore na sua escuta. Recebe transponder 5410. 5410, estacionado, azul 2783. Bom dia, prossiga. Mike X-Ray Fox aqui no pátio 3. Solicito autorização para rebocar a nave para o pátio 1, posição 1. Se a arma para 1160, azul 2783. No principal, o Mike X-Ray Fox. Ok, graças. Por aí, meu painel. 2783. Chame Centro Recife na frequência 1260, caso negativo 1288. 1260, secundária 288, obrigado, bom dia. Mike FeiFox, Bom dia. Gente, bom dia, Mike FeiFox. É.